papapá, Matilha, de Romeu, autoriza o número PES. Tower 11816. Crossfire 522. Roger. Report ready to start up. American Line 990. É 2230, desça para 2000 pés, QNH 1014, autorização ALS, possibilidade. Ok. Para 2014, vai reportar. Azul 476, essa identificação autorizada a chegada da Mari, desse para mim, vem 2200. Chegando para chegada da Mari, que diz isso? Desse para mim, vem 2200. Chegando 050 para o 54076. Transponder 5507, controle 119.35, torre 118.6, informação em curso November. O Webjet 6741. Gente, Web 6741, saída Arbor, transição elétrica. Nós uniformes do Sul 21, decolada pista 10, com para a direita. Responderá o 5507. Nível 340, controle 6935. Para. Webjet 6741, cotejamento correto, reporte para o acionamento. Com 5 milhas de separação. 5.5. November X-Ray Tango, prossiga. Sabe quanto que o passe da Deira, que ficou uma hora de voo, busca a câmera. Paulo Tatal, 9911. 191 decolou 30, controle 119.35. Autorizado, pushback acionamento, chame para o táxi. Pátio 3, portão, posição 7. Posição 7, confere, vai acionar, puxar, acionar, vai apertar o táxi total. 9911. Afirmativo. Azul alinhado na cabeceira, iniciando a rolagem. Sem problemas, aguardando. Explode 060, chegada Mari, gol 9754. Chegou. Livre decolagem, azul 4033. Toma. 93191, contato radar decolagem, supernenteou 380, saída da EL após Leda Brito. Tá, é o Leda Brito. Tá, 3191. Força aérea 2733, em ponto tráfego está à frente com 120 nós de velocidade. Ciente. 3191 da TAM, poderia pro a Leda da presente? Negativo. Mantém a pressão de saída. Sim. 10 graus, 139, chega a 30, em pouso autorizado na 10. Ok, 100 com 13, o 30 está embaixo e travado. Livre pouso. C5486, atento ao total. Já iniciou o pushback no pátio 3, na posição 10. Autorizado pushback acionamento na posição 4, pátio 3, trip 5486. A gente coordena, está no visual o pushback total, trip 5486. 333 da coluna A, Suíço Hotel. Salvador, Azul 4033. Azul 4033, contato radar na decolagem, sul para nível de voo 160, saída da EL. 160 da EL, 4033. Índia 9 Emirados, confronta no táxi? Afirmativo, ingresso na 97, a porta pronta. Controle o papapá, Mike, ingresso 9, mantendo o seu voo. Próximo à penitenciária da Mata Escura, mantendo 500. Só está uma autorizada sobrevoar aí, próximo à penitenciária? Não entendi, senhor. Tem autorização para sobrevoar aí, próximo da penitenciária? Não tô ao lado, tô ao redor da penitenciária, não tô na vertical. Controle ciente então, Juliette Romeu. Não entendi? Controle ciente. Ok, está autorizado ou não o meu sobrevoo aqui na região? Autorizado. Trato. Dois sete três três torres 286. Boa tarde. Em Salvador é o 2733. Aproximação final 35. Força aérea 2733 tem pouso autorizado na 110. O vento é 100 graus 129. Chega trem. E depois o 2733. Reportante da Juliette, parceiro 2230. Alfa, reportante da Juliette, 2230. Afirmo, senhor, vai antecipar a radial 198. 7. November X-Ray, então, confirme o setor de voo. Ele informa o localizador, altímetro 095, ó. Consegue o guia, está recebendo o contrário certificado, aqui está recebendo o seu guia, não vamos. Juliette 2230. Emmanuel, ajuste 0014, 76 da Azul. 2230, autorizado a ingressar no pátio via Juliette, posição remota 14. Passarei do 2230. Juliette, pátio para 14, 2230. Salo total 9911, está pronto para o ataque. Estamos com 3 a bordo, 4 horas de autonomia, alterna Natal. Via 12, Alberto, vem 14, bom no 74. 9911, autorizado o táxi via pátio 1, Índia Alfa até o ponto de espera da pista 10. No ponto de espera chama torre 118 decimal 6, o QNH é 1014. 14, nível táxi, ponto de espera 2, total 99 por 1. Utilizando curva esquerda para cruzar o campo. X-Ray Tango, tá pronto para a cópia? Pronto, senhor. X-Ray Tango, autorizado Salvador, Salvador, 500 pés, decola da pista 17, comprou a norte, direto para o pedágio. Aciona o código 0127, controle 119.35, torre 118.6, informação em curso é novembro. Autorizado a meta, a parte da D, saída quase na proa norte, pista 7, no quadrupensponder 0127, torre no 118, tudo com mal meia. No controle. November X-Ray, então, confirma o POB. Dois no POB. 351-3325, ou 3191. Voador total, 9911, já próximo do ponto de queda da 10 pronto. Total 9911, ali mantém pistola 0. Quero manter 10 total, 9911. Primeira auto que cruzou o campo, agora na proa de buraquinho, chama o controle em 119, decimal 35. Proa de buraquinho, vai chamar o controle 11935, Índia November Alto. Salvador, o Papa Ramon 90 já ficou em Tango. Tango, livre acionar, chama táxi. Livre acionar, chama táxi, Tango. Ao campo. Sente, November Alfa. Controle Buenos, 6721, 7 November, desce para o 150. Tá afastando no setor norte, vai através do norte da torre, Charlie no 50 no 1000 pés. Tem decolagem autorizada da 1-0, vento 1-2-0 graus, 1-3-9. Bem, tem livre decolagem, estou visual com aeronave de treinamento. E para 2000 pés, lixo no 0-1-4, forma localizador. 7 via, 1-0-1-4-2000, no lote ou reporto, 6-7-2-1. Pode me vetorar na proa de Dona, pro 6721? Ah, vamos manter a proa de Mari, 6721. Mari, 6721. 3 a bordo, 3h40, alterna Salvador. O Trip 5486 autorizado táxi até o ponto de espera da pista 10 via pátio 1 no Índia Alfa. No ponto de espera chama Torre 118, decimal 6. O QNH 10014, Trip 5486. Pátio Índia Alfa, no ponto de espera chama a Torre, Trip 5486. Visual. Sete aproximação, torre no 186, 4076. 86, boa. Salvador, bom dia, Azul 4076, estamos com uma final de 8 milhas. Azul 4076, reporta externo, baixado e travado. Reportará, 76. Volta na Momo. Total 9911, contato radar na decolagem, vigilância, total 9911. Vigilância total. Oi, boa tarde, eu vou no lado 41, informação 90. Total 941. Foi na proa de mar, execute a chegada da mar, desce via, 2000 pés, 1014, no 941. Na proa de mar, desce via, fica no 941. Salvador, Trip 5486, ponto de espera pronto. 5486, mantém o ponto de espera da 10. Mantém ponto de espera, 5486. Externo, baixou e travando, baixou e travou, 4076. 4076 da Azul, autorizado pouso, pistão na 0, 0090 graus, 1039. Pistola 04076. Na escuta, Salvador ground, American 990, push 811. American Line 990, you're clear to push back and start up. Report ready to taxi, American Line 990. Clear to push and start, American 990. Solo Salvador, MS 741 da Web, posição 2, solicita pushback acionamento. O Webjet 6741, autorizado pushback acionamento, reporte para o táxi, o Webjet 6741. Reporte para táxi 6741. Alô, Salvador, bom dia, Webjet 5728-330 para Recife, paciente da informação November. Web 5728, está pronto para cópia? Pronto para cópia. Salim mantém, 486. Autorizado Salvador, Recife, nível 330. Decola da pista 10 com primeira curva à esquerda. Saída Puca, transição Caju, via Upper Whiskey 58. Controle 119.35, torre 118.6. Aciona 5535. O ajuste é 10014. 5728 autorizado para Recife no 330, vai decolar da 10, primeiro curva à esquerda, saída Puca, transição Caju, controle 119.35, torre 118.6, transponder 5535. 5535, objeto 5728, reporte para acionamento. 5535 no transponder, para acionamento. Mike Papalima, informe o setor do voo. Tem buraquinho em volta, Mike Papalima. Um minuto para cópia. No curso, 714. 219. Direita, 219, 4076. Torre 90, SP Tango, já acionado, autorizado, direto para o Anojeste de Colácio. Solo Salvador, uma boa tarde, 4076 da Azul, faça sua escuta. Com o Proa Norte de 96 Tambor. Trip 5486, decolagem autorizada, pista 10, vento 11, 0 graus, 13. Trip decolagem 5486. Área da Civia 2000 pés, ajuste 10014. Aguarda antes da Juliette, 4076. O Mike Papalima, autorizado Salvador, Salvador, sobrevoo em buraquinho, decola da 17 com Proa Litoral Norte. 500 pés, o controle 119.35, torre 118.6, o transponder 0126. Prossiga. Aquilo Zulu é o controle, prossiga. Acionamento Mike Papalima. Salvador MS 741 está com 148 a bordo, 355, alterando o confins, pronto para táxi. Confirme a autonomia, o Webjet 6741? 0355. O avistado está do coco. Transfere o controle. Gente, 5486 decolou 46, controle 11935. 11935. Roteiro a vertical do, da Estrada do Coco. Se autorizado, sobrevoo no pedágio da Estrada do Coco. Deixa autorizado o sobrevoo no pedágio na escuta para o regresso. Na escuta para regresso, novembro X-Ray Tango. Salvador, trip 5486. 5486, vou na proa de Mari para a chegada da Mari, a sua identificação, desce via, chegada da Mari a 2000 pés, ajuste no 014. 5486 decolado da 10. Desculpe, na verdade aqui eu confundi as matrículas. 5486, contato radar na decolagem, saída Momo, vigilância no perfil 5486. Saída Momo, 5486. É o TAM 3566? Afirmativo. E desce via para 2000 pés, 3566, ajuste ao 04 na folha de Mário. Via 2000-904-3566. Salvador 407610, próximo Juliette. O azul 4076 mantém posição antes da Juliette, 4076. Gente, manterá a posição antes da Juliette, 4076. Victor Mike Quebec, o atendimento correto? Acionamento, chame torre 118, decimal 6. Mike. Vai ingressar no 7, qual o pátio? O pátio 4? Ciente. Ah, 1.503, mantendo-se condições visuais. So Tower, 118, decimal 6, your QNH is 1014. Taxi to runway 10, apron 1, India, Alpha, hold short, hold point, and 1015 for American 990. Acionado! Sim, já tá pronto seu táxi? Mais um minuto, senhor. Isso, o repórter pronto. Chama pronto. No 754, solo 49, libera a direita no 219. Direita, 1219. Voo 1754. E meia, após a passagem do Boeing da American Airlines, está autorizado ingressar no pátio 1 via Juliette, portão 3. Após ingresso via Juliette, portão 3, 4076. No 1, 0 graus, 1219. Gente, decolagem autorizada, ameaça 741 iniciando por também. Novembro, autorização Vitória da Conquista. Tá pronto pra cópia, passarei 2230. Informativo. Passarei 2230, autorizado. Salvador, Vitória da Conquista, nível 200. Decola da pista 10 com curva pela direita. Primeira curva pela direita. Saída Arbor, após Arbor, Elefa. Após Elefa, DCT, Vitória da Conquista. Controle 119.35, torre 118.6, informação em curso é novembro, QNH 1014. Gente, autorizado, Vitória da Conquista 200, decola 10, direita Airbor, e Lefa, DCT, 119.35 é o controle, 118.6 é a torre, ajuste 1014. Passaria do 2230, transponder 5517. 5517, 2230. Tá. Treinamento correto, corte, posicionamento, passaria 2230. Departamento. Solo Gol 1754, livrou via Alfa. Gol 1754, ingressa Alfa, portante da Juliette. Alfa, reportante da Juliette, Gol 1754. Azul 4076, autorizado ingresso, pátio 1. Portão 3. Pátio 1, portão 3, 407.000, autorizado. Muito bem, obrigado. Controle Salvador, cordial. Bom dia, 6741. 6741, meu cordial. Contato radar da decolagem, saída Arbor. Seleção Elefa. Seleção Arbor, Elefa, vigilância. Arbor, Elefa, vigilância, 6741. Controle 90 Retângulo, já no pedágio, vai manter o sobrevoo a baixa altura, senhor. Totalmente condicionado ao tráfego, chama para regresso. Excelente. Após a passagem do Embraer da Azul, a sua cauda autorizada o pushback acionamento 5728. Está autorizado o acionamento para passagem da Azul na cauda 5728. Grave, boa tarde. É o Mike Papalima. Chega Mike Papalima. É o Mike Papalima. Chega Mike Papalima. Positivo, senhor. Decolou para o Nordeste, está com pro de buraquinho. vai ficar em sobrevoo 10 minutos aqui e regresso. Sente. Controle Salvador, boa tarde, Papa Tango, Victor Mike Quebec. Victor Mike Quebec, prossiga o controle. Decolado onda 7, senhor, na sua escuta. Decolei do Oceano, meu pés e fã através do farol. Portará, Victor Mike Quebec. 180 para a posição 3. Obrigado, desculpa. 286. Tem antes da Juliette, igual 1754. 721, passou a escada, vai travar. Sabe 6721, tem pouso autorizado na 10, vento 1 centena, 129. Teve pouso, é 6721. Salvador, Omeia 741, está autorizado a ascensão 340, né? 741, atento a restrição da carta, autorizado. 7, atento a restrição, autorizado. Controle de Salvador. Muito bom dia, Tano 3144, passando agora 170 para 150. 3144, a sua identificação, vou na apoio de Mário para a chegada da Mário, desse via 2013-2014. 2014, pode prosseguir, o 4076? O 4076, se possível, está autorizado a prosseguir, agilizando para o portão 3, o azul 4076. Sente, agilizando para o 3, obrigado, meu irmão, pela ajuda aí. Boa tarde, Altan 3204. O 924, inicie redução para 170 nós. Tráfego à sua frente, 11 milhas. 1709, 924. 3566, inicie redução 210 nós. 3566. 210, 3566. Quem chamou o controle? 941. 941, estabilizou na Helena. Pode de aproximação à torre no 86, no 941. No... Controle, boa tarde, Altan 3804. 3804, meu cordial. A sua identificação desse via chegada Mari na perua de Mari para 2000 pés, ajuste 904. Ok, via chegada Mari, 2004, velocidade ideal. Via? 3804. Nesse momento você está liberado aí a velocidade, mais à frente eu vou reduzi-la. Tá bom, tá certo. 356 indicada. Já pediu 210, nós estamos mantendo. Vetora para sequenciamento, esquerda para o 020. Limite ao lock. Esquerda 020, posso passar o mínimo se eu preciso? Não, preciso de mais ou menos 7 milhas que não tem os seus pousos, tem que decolar isso também aqui. Tá bom. Vamos chamar a 2786-5728. 1941, pouso autorizado na 10, vento 1900 graus, 139. Ele pousou no 94. 4, após a passagem da aeronave da Webjet, autorizado ingresso no pátio 1 via Juliette, portão 612. Sente, após a passagem da Webjet, Juliette, para o portão 612, igual 1754. Salvador, Webjet 6721. 6721, prossiga. Livrou. 325. 2.853325, 5486. Salvador, boa tarde, trip 5240, transfere, descende da November. 5240, 5240, a sua identificação, vou na Praia de Amã e descida até 3.000.